que eu, saiba você, saiba que nós, quando ao nascer, recebemos o mandato de vivermos lado a lado, de fazermos só amor até morrer. Viva o amor, viva a canção, viva você, viva quem viver. Faz amor pra toda gente, faz amor pra todo mundo. Todo mundo é bonito, é só beber. Viva o amor, viva a canção, viva você, viva quem viver. Faz amor pra toda gente, faz amor pra todo mundo. Todo mundo é bonito, é só Thank you.